Level 1, eu sou o JF e eu adoro o cheiro de cérebro de zumbi explodido pela manhã. Aqui quem fala é o Levita! E zumbis do Left 4 Dead não são zumbis, eles são apenas uns manolos meio dorgados. Aqui quem fala é o Milk, this is zombie or nerdão. Eu sou o Danilo e vocês serão os indicados pra esse cast. E agora vamos para os nossos e-mails fictícios! Oh yeah! Go, go, let's go to e-mail! E aí, o que nós estamos fazendo aqui, Danilo? Por causa que eu tô mais perdido do que serve tiroteio e do que os mamilos no meio do silicone da Vera Fischer. Então, estamos aqui para avisar vocês que estão nos ouvindo. Podem mandar os seus comentários, suas opiniões, o que seja, para o nosso cast melhorar mais ainda. Nós estamos com um sistema de e-mail agora, que nós acabamos de criar esse e-mail acho que há 30 segundos atrás, porque nós somos muito digidinhos, sou foda. O e-mail nosso seria level01cast@gmail.com. Entra lá, manda suas dúvidas, sugestões, suas críticas, se elas forem construtivas, se elas não forem construtivas, você é um troll viado e nós não queremos ouvir falar com você, porque você não deve ser legal, você deve ser um milkshake da vida. Ou um Fernando, tanto faz. Os dois são ruins. Caso você seja um cara de sorte, quem sabe nós leremos o seu e-mail no próximo cast. Com certeza, porque agora, né, que como é o primeiro cast daqui, nós não temos, por exemplo, um e-mail pra ler. A não ser que eu leia a carta da cobrança minha aqui, ó. Tipo assim, por favor, me pague até dia 31 de dezembro ou sua família será assassinada. É o que nós temos por enquanto. Ou eu mandarei um e-mail pra você, você mesmo. É, também. Mas então é isso, galera. Não se esqueça, o e-mail é level01cast@gmail.com. Aqui quem falou foi Levito e Danilol. Até o próximo leitura de e-mails. Falou aí. As origens dos zumbis. A origem dos zumbis são afro-caribenhas. Um feiticeiro místico usa seus poderes sobre a tal sujeito, deixa ele enterrado no solo, oh my god, e ele acorda, seguindo todas as ordens do seu mestre. Essa é a origem dos zumbis do voodoo. Zumbis from hell. São aqueles putos safados que vão para o inferno e voltam por falta de espaço. Ó, que coisa legal. Eles podem ser infectados somente por mordidas. Cara, eu jurava que eu achava que no inferno tinha bastante espaço, mas ok. É, e também tem os zumbis de vírus, que foram vírus criados para curar, mas olha só que engano, viraram zumbis que servem para matar. Maldito governo americano com suas tecnologias fodidas. Umbrella Corporation, filha da mãe. Ainda bem que é os americanos, porque se fossem os russos, mano, os zumbis seriam imortais, cara. Ah, imagina se fosse brasileiro. Não, zumbi baiano, parceiro. Zumbi baiano. Carioca, mano. Muito bem. Agora vamos à maneira de ser infectados. Como você pode ser infectado por um zumbi? É muito simples. Você pode ser transmitida pelo ar. Não, soltar alguma coisa no ar, tipo um peido muito perigoso, e você se transformar em um zumbi. Uma mordida, você pode ser mordido, nhaque, nhaque, nhaque, nhaque, nhaque, ou você torna um zumbi, ou você morre, porque se for, pergunta. Pode perguntar. Se você virar um zumbi, você vai morder nhoque, nhoque, nhoque? Com certeza, nhoque, nhoque, nhoque é legal. A nhaque é melhor, mano. E depois tem o jeito de você ser infectado, tipo, cobaia mesmo, o cara vai lá e fala assim, ó, isso aqui vai curar você, pode ter certeza, Zé. E você não vai se curar, você vai se tornar um zumbi maldito e eu provavelmente vou dar um tiro de 12 na sua cabeça. Boom headshot. Boom headshot. Nós temos também os macumbeiros de plantão. Voodoo é pra Jacu. Voodoo é pra Jacu. Eles vão tentar te reviver de qualquer maneira, mod de forever, whatever, e você vai acabar se transformando em um zumbi. Essas são algumas das maneiras. Também tem, tipo assim, o inferno tá apertado, se revive. Foi um caso que nós demos aí, vocês... Pode ver que tem milhares de maneiras. E agora nós vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Escolha agora o jeito de se tornar um zombie. Você quer se tornar um Tyrant? Ou um Nemesis super fodão? Aqui você escolhe o que você quer ser. Zumbi de vírus? Um zumbi from hell? Ou um zumbi voodoo? Nós enviamos seus plásticos de TVs para todo o Brasil. E não é só isso, comprando dois frascos da promoção Zumbi Vírus, você ganha um frasco gigante de G-Vírus para o seu amiguinho ou para a sua mamãe. Então ligue agora mesmo para o número 326 mole 60 fica duro. Oh yeah! Oh yeah! Então, agora vamos falar dos games antigos que marcaram nossas infâncias. O primeiro jogo de zombie lançado foi em 1984 com o game Zombie Zombie. Mas nós não vamos muito se aprofundar nesse assunto de história de todos os games de zombie, por causa que nós queremos deixar isso para um cast futuro, com mais tempo, que nós hoje estamos mais no papo random para falar um pouco sobre os games em geral de zombie. Acho que, na verdade, assim, mesmo pelo tempo, assim, o jogo mais antigo que eu já joguei de zumbi, aqui até, tava relembrando aqui, foi o Area 51. O Area 51, na verdade, ele foi de PC, 1996, 97, alguma coisa assim. Só que eu me lembro que eu joguei no Play 1, que foi importado, tá ligado? Só que só foi lançado em 2001. Que foi um ótimo jogo, porra, pelo cara, menos eu moral, achei. Porra, cara, aí, não rejogue. Tipo, eu me lembro desse jogo em 2001, mas eu já tinha jogado outro, já tinha conhecido. Mas foi um dos jogos assim que eu mais me lembrava. É, não sei se vocês já jogaram ele, assim, quem não jogou. Era um jogo de estilo... Era só aquela mirinha, sabe? Só a mirinha ficava pela tela, andava sozinho. É. Zumbis. Zumbis com metralhadora, né? Tipo, É um jogo bem legalzinho se você gosta de passar o tempo jogando coisas inúteis, mas é legalzinho. Em sequência, eu acho que um jogo que... provavelmente 99,999% da população do planeta inteiro já jogou, cara. Foi o game de zombie Resident Evil. Que que Resident Evil tem uma saga gigante, que foram 5 jogos em sequência, que foi 1, 2, 3, 4, 5. É que a gente não vai fazer um cast ainda agora sobre Resident, porque senão é... Resident 0, Resident 1, Resident 2, Resident... Resident 0, Resident 1, Resident 1, Remake, por aí vai. É Resident pra caralho. É muito... Temos milhares de Resident Evil. É muito que não acaba, sabe? É uma desgraça. Tem tipo Código Verônica. Nossa, Código tem... Verônica, velho. Whatever, tem milhares. Eu nunca joguei muitos Resident Evil. E muita gente reclama da saga Resident Evil que tá saindo agora, que são Resident Evil o 4 e o 5, porque muita gente cara, se diz é que tipo o assim, jogo ó, fugiu do sempre foco. Sempre as pessoas vão falar, ó, Resident 5 não tem zumbi. Primeiro, se for pelo zumbi morto-vivo, não tem mesmo, mas pela palavra mesmo, são zumbis, mano. São sim zumbis, mano. E, cara, na moral, as pessoas têm que evoluir, mano. Você se lembra como você andava no Resident 1, no 2 e no 3? Cara, parecia que você tava andando com um tanque, mano. Você tinha que tirar carta com a Jill. Porra, mano, até você virar pra fugir pro outro lado, às vezes, sabe? No começo do jogo, a primeira vez que você joga. Cara, o zumbi destrupou, cara, na mordida. Com certeza. O zumbi acabava com você. Só tem uma coisa que eu tenho preferência do Resident Evil 1 pro 5, cara. É a tensão de você jogar. Por causa que no Resident Evil 1, cara, você tinha que procurar Inky Ribble pra poder salvar seu jogo, cara. A munição era quase escassa, velho. Então, isso foi uma coisa que eu acho que quebrou um pouco no Resident Evil 4 e no 5. Então, isso quebrou, cara. Ó, os primeiros Resident Evil 1, 2, 3 eram Survivor. Ó, o quê? Você tem que sobreviver àquilo. Ou seja, bala! Tinha porra nenhuma. Você pegava, beleza, tô andando pela mansão. Tem 200 zumbis lá. Você pega um pente de 15 balas, certo? Pra você derrubar um zumbi, são 5 balas, cara. Você tem que passar no corredor que tem 3 zumbis. Caralho, mano, vou gastar todas as minhas balas e ali atrás vai ter um chefe. Era uma tensão do caralho. Você tá com sangue zoado, tem nada, pra você gravar, você tem que encontrar o bagulhete. Ah, vai tomar no cu, mano. Fora que era muito enigmático o jogo, com certeza. Foi um dos jogos que mais teve enigma. Realmente, muito mais no jogo. Fazia interagir também. Era um jogo que te deixava tenso, de verdade. Realmente. Você ficava muito tenso naquele jogo. Por causa que ele era um jogo, sei lá, cara, foi um jogo que marcou época, foi um jogo ótimo. Pra quem nunca jogou a saga Resident Evil, aconselho muito vocês jogarem ele, porque ele é um ótimo game. Na verdade, quem não jogou Resident Evil, vou te falar bem assim, ó. Vá se fuder, mano, sério. Eu não gosto de zumbi. Eu não gosto de zumbi. Foda-se, não é pra você amar o zumbi, é pra você matar ele. Nice. É isso aí. Com certeza. E a saga Resident Evil veio pra mostrar isso, que matar zumbis pode ser mais legal do que você acha, velho. O diferencial do Resident Evil, assim, que eu gostava, na verdade, é porque não era, tipo, filme assim, que você, ah, zumbi, beleza. Cara, lá tinha coisas muito iradas, assim. Eu não sei se é original, mas, cara, cachorro zumbis, cara. Um Doberman zumbi, cara. É algo assustador, mano. É a chulipa zumbi, mano. Chulipa zumbi. Pra quem não sabe, todo cachorro que não tem nome, que você não conhece, pode chamar ele de chulipa, que ele vai te responder. Pergunta, se eu ver um cachorro na rua pegando outro cachorro, posso falar ripa na chulipa? Com certeza. Guilherme. Oi. Então, a parte mais legal disso tudo é a aranha zumbi. Aranhas zumbis são bichos satânicos que não devem ser comentados nesse cast. Ok? Pulei para o próximo. Muito bem. As plantas zumbis, então. As plantas zumbis são legais. Planta, é tipo, eu nunca vi, sabe? A planta zumbi, beleza, tá ligado? É que, tipo, eu sempre imaginei esses animaizinhos em cobaia, certo? O maluco fazendo rato zumbi, o rato assim com a boquinha, assim com a perninha quebrada andando, sabe? Com a mãozinha pra mim. Oh. Aquele barulho. Nossa, foi muito escroto, velho. Então, pessoal. Gatos zumbis, cara. Isso que gatos já são vivos por natureza. Essas pragas devem ser eliminadas do planeta. Um gato zumbi, caralho, mano. É quase um bicho imortal. Você tem que matar ele, tipo, umas 9 vezes, tá ligado? Atirando muito nele. É muita bala, mano. Jogar de alto normalmente joga já não na morre. Base do cheater, meu irmão. Eu acho que o trainer vai matar os gatos. Os gatos não tem. Mas agora vamos pular para o próximo game. Que seria um game que foi muito, tipo assim, não foi um game clássico. Mas foi um game que, na boa, atraiu muita gente pra esse lado de games de zombie. Foi o game Left 4 Dead, que teve a sequência dele, Left 4 Dead 1 e Left 4 Dead 2. É os zumbis cocaína. Pra quem não sabe, são zumbis cocaína. Por que vocês acham que no começo, na minha apresentação, eu até cheguei a falar, eles não são zumbis, são apenas manolos que gostam de drogas, por causa que zumbis, até onde eu sabia, não corriam. Então esses zumbis devem ser, cheirar cocaína e sair correndo atrás de geral. É, eles são descendentes de kenianos. E eles não são sociáveis e não são legais, por causa que os outros zumbis, eles pelo menos tentavam te transformar. Eles são antissociais, eles querem te matar de uma vez, por causa que eles não gostam de você. Eles têm preconceito, eles fazem bullying mesmo, porque eles são um bando de corintiano. Corintiano não, mano. Ok, eu estou num... As piores. Eu estou nesse cast no meio de 3 corintianos e eu xingo corintiano mesmo, porque corintiano é uma bosta. É a mesma coisa do que dar uma arma pro Nemesis e atirar na sua cabeça. Uhum. Left 4 Dead na boa. Não, agora vamos falar sobre o game mesmo. Left 4 Dead, além deles ter esse do zumbis correndo, que dá uma adrenalina, não sei por causa que você tem que fugir dele. Temos raças nesse jogo que foram, tipo, cara, muito show de bola. Foi uma das coisas que eu mais gostei em todos os games de zumbi que eu joguei. Vamos citar a raça dele. Ó, deixar Danil. Claro que isso não é original, tá? Não é original, isso. Mas ficou muito irado. Vai, vamos falar as raças dele. Começa por você, Danil. Fala uma raça do Left 4 Dead. A raça que eu acho mais chata é o Altair do Paraguai. É o famoso... Ô, pera aí, cara. Essa piada é minha. Dani, patenteei ela agora. É o famoso Hunter. Pra quem não sabe... O cara é um ninja muito do mal que pula de você e arranca suas tripas. Com certeza. Eu nunca entendi isso. Pensa comigo, o cara tá sentado em cima de você. Que poder milagroso é esse? Ele tem uma tonelada que você não consegue empurrar o cara de cima de você. Isso é mítico, cara, mas ok. Muito bem, Danilo, fala outra raça agora de zombie do Left 4 Dead. A raça que eu mais odeio, ainda mais quando tá acabando a minha munição, é o Boomer. Maldito gordinho. Isso, nossa, isso aí, é horrível. Agora fala um pouco do Boomer. Por que você acha que você gasta muita munição com ele, cara? Você assopra, ele explode. Não, não é com ele. Sempre que eu estou acabando minha munição, tipo, metade do jogo, fim do jogo, esse maldito aparece na minha frente. Do nada. Então, pra você ver, aí o que acontece? Você já tá com pouca munição. Eles gospem no ser aquela meleca satânica. Vem trilhares de zumbis em você. Você morre e perde o jogo por causa do maldito boomer. Desculpa aí, mano. É que você é noob. Macho que é macho, joga as armas no chão e sai na porrada. Problem, fuck é modion. Desculpa aí, o cara é foda, mano. Diguidinho. Agora é minha vez. Muito bem, então. Minha vez, vamos lá. Agora... Vou lá falar. Eu vou falar da Witch. Ela é aquela fanboy da Britney, né? Leave Britney Alone. Igualzinha, mano. Não, pra quem é a piranha, sabe. Mano. Você tá... Ela é emo. Eu nunca entendi esse super mutante, tá ligado? Pensa bem, você virou um zumbi. Você é uma menina anorexa. Você virou um zumbi gótico, começa a crescer suas mãos. Eu nunca entendi essa bosta, mas beleza. O que é mais tenso é você escutar ela chorando. Porque toda vez, todo mundo que joga assim... Você tá jogando lá, aí você escuta ela chorando, aquela música do capeta. Aí vem o filho da puta e fala, Witch, alguém vai lá matar? Cara, se o maluco for lá matar e ele for muito anta, esse maluco vai ser estripado até a morte, tá ligado? E tipo, a maioria das vezes, é sempre no começo, e eu vou lá e eu não tô com aquela 12, sabe? Aquela automática, sei lá, milhares de tiros. Cara, aquela mina me estrupa na porrada, tá ligado? Observação. A Witch é um emo arrependido que gosta de dar com força e violência por trás. Ele sempre te ataca por trás. E isso, você vai ser muito atacado com força e violência. Pode continuar. Tá, vamos lá. Temos o último, deixa eu ver. Não é o último. Deixa eu falar desse. Esse daqui eu quero falar em especial por causa que esse cara é um viado. Porque ele é foda. Ele parece tipo o Maguila, o Mike Tyson, fundido com meu pai. Nossa, seu pai é tão foda assim? Meu pai é, cara. Você nunca viu ele mostrando o músculo dele. E pra você ver como dá medo. Que é o tanque, velho. Pera aí, cara. O último não é esse, cara. Volta aí, que o último é o Smoke. O Smoker. Tá bom, esse não é o último. Tá, voltando. Mas... Vamos falar do tanque. O tanque, velho, é tipo um cara muito marombado, fodão, que ele arranca, tipo, da areia pura, ele arranca um bloco de cimento de 10 metros. Ele é alquimista, né, cara? Ele é tipo o alquimista, velho. Ele é muito foda. É o tanque alquimista? Que porra é essa, mano? Tanque alquimista, velho. Ele é foda, velho. Cara. Ele consegue fazer invocações de pedaços de terra. E uma paulada que ele dá no C, você vai voar muito longe. E ele é muito foda pra matar. Uma história muito boa do tanque, que um dia eu tava jogando. E eu tive uma ideia. Eu tava jogando e tava fugindo dele. E o que aconteceu, né? Ele veio correndo atrás de mim. E eu, tipo, eu tava em cima de um prédio e eu caí, fiquei pendurado. Ele me deu uma porrada e eu caí e fiquei pendurado. Só que o tanque veio correndo e se jogou, tá ligado? A inteligência artificial dele veio mais. Só que aí, tipo, problem tanque. Nós não passamos e voltou. Aí teve a vingança. Eu falei, porra, descobri um jeito de matar o tanque, mano. Eu vou ficar pendurado ali e esse maldito desse monstro vai vir e vai cair. Na hora que eu cheguei perto, cara, ele me deu um soco, cara. Eu fui teletransportado pro além, direto. K.O. You are dead. Porque todo mundo, quando vê o tanque, grita, tanque! Não sei, cara, deve ser costume. É muito faio, mano. Nós temos também nessa raça maldita, temos o Smoker. Que o Smoker é o fumante. O fumante da vida. Pra quem não sabe, ele tem uma linguinha muito lab. Ele te puxa infinitamente para trás com força e violência. Ele é drogado, mano. Ele fuma demais. Ele quer te pegar por trás, com certeza. E ele é um maldito. Porque todas as vezes que ele bate no C, vai uma vida desgraçada. E seus parceiros incompetentes não conseguem acertar ele. Na verdade, cara, ele seria o sniper do time dos caras, né? Com certeza. Porque o legal é... O legal do Left 4 Dead não é você jogar como os humanos, é da hora você jogar como os mutantes zumbis, cara. Uhum. Porra, cara, se enforcar um filho da puta até a morte e ele ficar gritando e agonizando... São coisas que não tem preço. E não é nenhuma prazer erótico. Com certeza. Ele é o fumante do grupo, né? Ele é o fumante, porque acho que todo grupo sempre tem um fumante. No nosso caso seria o Fernando, mas ok. Problema, Fernando. Passar pro 2, Left 4 Dead 2, né? Que tem mais zumbis ainda, tem muito mais coisa, armas, destruições e macho. É mesmo, no Left 4 Dead tem uma das armas muito legais, que é aquela bomba com aquela luzinha acesa. Eu esqueci o que era, mas alguém vai lembrar aí, velho. Pipe bomb. Tenho muitas recordações dessa bomba. Cara, ela é a bomba mais legal do jogo. Eu nunca vi um jogo que tipo, fizesse uma bomba tão da hora que nem aquela. Mano, pensando em fazer um zumbi. Pá, vai, mata todo mundo. Vai, killa, go, vai. Headshot no rim, mano. Aí, tipo, você tá lá, né? Porra, acabou a munição. Fudeu. Aí você puxa aquela HE. A solução, você joga. O zumbi vai em cima, truta. Foi um arregaço, mano. Você mata de 20, velho. Nossa, mano, é muito show. Você que lá, tanto zumbi de uma vez só. Você vê uns braços, umas pernas voando, uns olhos. É, e fora essa pipe bomb que todo mundo gosta, tem duas armas que são muito fodásticas, que é o vomito do Boomer. Ah, não. E já o... Já no 2, já. Mas... Então, mas é do 2, infeliz. Então? E qual mais? E tem um coquetel molotov. Não, peraí. Agora é, não. E a dorga, mano. A dorga que... você injeta na veia, você fica doidão. Agora, melhor de todas, que é aquela... Ninguém me segura. Então, o que é o molotov você... pra você fazer a queimação. Então, tem a combinação do Berserk. Você pega a adrenalina, injeta no pulso, grita Leroy Jenkins e pega uma motosserra. E sai meio doente. Oh, yeah. Então, Dorga do modo 1. Cara, é um nível de carnificina. De carnificina tão grande. É tanto sangue, é tantas vísceras pra tudo quanto é lado. Vem o Tanker, ele pode vir com aquele braço, mano. Você corta aquele filho da puta no meio, tá ligado? E urina na cabeça dele, tá ligado? Mano, é estilo Duke Nukem, mano. Você não tem medo de nada, cara. A Witch vem, você faz as unhas, aquela vadinha, mano. É incrível, mano. Você corta a língua do Smoker. E agora, tô me lembrando assim, tem um cara muito chato. Tem dois super mutantes muito chatos no 2, que é o... O Jock. Joker. Esse é um lá que só... Joker. Esse é um... O Joker que é um... É um gremlin, né? É o macaco, né? Do Satã. É um gremlin. É o macaco do Satã que ele gruda na sua cabeça. E tem o... E tem aquele caipira lá que só fica fazendo movimento em casa, sabe? Porque um braço dele só é grande. É. Ah, o Charger. É o Charger. Aquele que gosta de acessar sites bem educativos. É o The Master of FAP. É. Ele gosta de citar somente sites educativos. Se você olhar no histórico dele, você vai ver sites educativos como RedTube, UDIS, Browsers.com e entre outros. Nós não recomendamos para menores de 18 anos. Mas se você é maior, entre agora. Se você é mulher, não ligue para isso. Deixa. Mas sério. Ou entre. Se você... O mundo é moderno, a gente não tem nada a ver com isso. O mundo é liberal, o okay. Eu mesmo gosto de dar o bumbum e ninguém fala nada. Vamos lá. É, não tá bom, então. Sai daí, mano, tá tirando. Vamos véio. Voltar pro foco. Ó. Foca, mano. Foca, olha a foca. E por último, nós temos a Splinter, que é a mulher que joga maconha líquida. Que cara, é muito legal, eu acho bico. É muito zoado. Ela é mulher do Boomer? Não sei, mano, mas eu não teria coragem de dar um beijo nela. Porra, cara. Informação de última hora. Eu sou bebê. Não. Que dó. Se alguém se candidatar pra tirar meu bebê, eu aceito. Desde que você seja mulher, bonita e seja rica. E goste de anime. Mas whatever. Informação de última hora. E eu acho que esse foi a... Ele pode estar mentindo. Tá mentindo. Não, eu não tô mentindo. Mas tudo bem. Beleza, então. Agora com isso nós passamos do tópico Left 4 Dead. Qual é o melhor jeito de se matar um zumbi pra vocês? Um jeito bem criativo é pegar uma dinamite e colocar na boca dele. Isso seria uma coisa legal. E você, Danilo? Acho que seria legal matar um zumbi enforcado. Só o difícil é fazê-lo se enforcar. Pera aí, como você mata o zumbi enforcado? Pera aí, eu tô tentando conceber você matando o zumbi enforcado. Isso não, é meio impossível. É impossível, cara. Ah, mas... Sei lá, game. Ah, eu acho que o legal mesmo de você matar um zumbi, cara, seria tipo, você pega uma aranha e coloca no estômago dele, por causa que ele vai morrer com picadas de tétano. Mas ele já tá morto, infeliz. Então como vocês querem matar o zumbi, seus idiotas? Você explode a cabeça você dele. Tem, pronto. Você tem que dilacerar o corpo dele. Algo do tipo... É, então taca fogo. Digamos, algo do tipo, você colocar ele na traseira de um caminhão de lixo. Já sei, então. Deixa ele com o CJ por 30 segundos que o proceder fica louco pro lado do zumbi. Isso daí. O jeito... Deixa ele com o Fernando 30 segundos. É, Fernando. Pra quem não sabe, o Fernando foi o protagonista do GTA San Andreas. Mas isso é um caso à parte. Meu... Ok, não, então. Não tem nada a ver com isso. Eu digo meu passado. Eu mudei. Eu já contei. Meu passado te condena. Beleza, agora, qual foi a maneira de dos jogos mais criativos que você já viu pra matar um zumbi? Algum jogo que você jogou que tem a maneira mais criativa de se matar zumbis que você já viu? O que é um Resident Evil, tanto faz. Dead Rising. Tá, qual dela? O primeiro personagem que eu vi na vida que pega um taco de beisebol com ferro, com pregos enferrujados e sai espancando tudo quanto é tipo de zumbi. Não, cara, eu só não lembro o jogo, mas foi o jeito mais legal que eu já vi na minha vida, cara. O cara, tipo, o zumbi tava vindo assim em cima dele, assim, ele puxou uma faca, meu irmão. Mas lascou no meio do coco do maluco, velho. Mas do que lascou, assim... Do que o coisa encravou, ele puxou a 12. Pau! Nossa, foi muito da hora, velho. Foi muito legal. Deixa eu ver, ó. Agora que o Mico falou do Dead Rising, mano. Uma das coisas mais fodas que eu já fiz no Dead Rising, que tem, mano, no 2, no caso, é você pegar um cortador de gramas e sair andando com o cortador de gramas, cortando todos os zumbis, tá ligado? Pensa, sobrar nada, só meleca de sangue, tá ligado? Mano, tem muita coisa de Rise, mano. É que tem combinações muito loucas de como você matar zumbi, sabe? E uma das mais iradas, tá ligado? É você colocar ele numa cadeira de rodas que tá ligado a baterias de carro, tá ligado? Ou seja, ele fica tomando choque assim, andando pra frente, tocando outros zumbis, cara. É muito louco. É muito irado, cara. Problem zombies. Muito, é muito legal matar zumbis. Você nunca matou zumbi? Mate o zumbi. Faça a sua parte. O Apocalipse Zumbi está recrutando você. Antes de vocês pensarem nisso, já notem. É, Apocalipse Zumbi não é uma luta que você ganha, é uma luta que você apenas brinca. É igual o Mercenários dos Residentes, tá ligado? Você só brinca de quanto tempo você vai durar. Que morrer você vai. Uhum. Ou não. Então, eu queria falar agora de uma coisa. Que todo mundo aqui, pelo menos eu acho, que já viu, ou ouviu, ou já chegou até jogar o game Call of Duty. Na lógica que todos jogaram, acho, ou pelo menos ouviram. Mas todos, agora tem um modo novo que saiu no World of War e no Black Ops, que foi o modo zombie. Pra quem já jogou, ou pra quem já viu, deve saber que não foi uma das melhores coisas que a Activision fez. Pirosca, mano, que coisa tosca. E eles anunciam gigantesco. Agora vai ter zumbis no seu jogo. Que merda, mano. Sério, se vocês pararem assim, virou uma moda de zumbis. Que, cara, todo jogo teve. Tem alguns jogos assim que tiveram assim, mas tiveram história, tá ligado? Tipo, mano, eu fiquei sabendo que no Dirt 3, mano, ia ter carros zumbis. Nesse nível, tá ligado? Primeiro que eu imaginei. Como assim carros zumbis? Beleza. Beleza. Se bobear, agora... até no Minecraft tem zumbi, mano. Ah, mas Minecraft é foda. Será que no Tibia tem zumbi? Você que é fanboy de Tibia, vá tomar no olho do seu pé. Não, tô brincando. Nós gostamos de vocês. Não mate minha família. Mentira, gosta nada. Gosta nada. Por favor, não mate minha família. Por favor. Ah, daqui uma semana eu fumo, tá? Os fanboys de Tibia me pegaram e me mataram. Você já sabe o que aconteceu. Pra qualquer dúvida, se você é um fã de Tibia, nós vamos deixar uma coisa falada pra você bem faladinha, explicadinha. Tibia é um lixo. Brincadeira, senão vocês vão matar. Paint é melhor. Paint é melhor. Não, não, cara. Não, não, não. Eu sei que tem gente que curte o jogo, mas não é muito minha praia. É verdade. Cada um tem seu jogo. E opinião, o meu é melhor que o seu, com certeza. E o meu é melhor que o seu. Outro jogo que você acha que não, poucos devem ter jogado, que muita gente não considera zumbi, que eu vou lembrar aqui, eu quero ver se vocês já jogaram. É Dead Space. Não, Polo? Dead Space é um pouco de terror. Não, não, porra, ele é zumbis, mano. São mortos, levantaram de novo. O nome dos mortos são necromorphs, cara. São zumbis. Uh-huh. E são tensos pra caralho, porque é o primeiro. É um dos poucos zumbis que, tipo, era aquele bagulho assim. Atire na cabeça. Atirou na cabeça, se fudeu. Ele vai se transformar ainda pior. Atire nas pernas. Ele caiu no chão, se fudeu. Ele vai virar uma aranha do mal e vai te matar. Eu nunca vou tirar na perna do zumbi depois que eu ouvi isso, cara. Sério. Não, sério. Eu só vou mirar no peito dele, por causa que eu acho que não acontece nada. Se eu tirar no peito, ele vira uma aranha satânica. Não, cara. O que era o Dead Space é isso, tá ligado? As primeiras partes você encontra tem uns arquivos, assim, pra você ler. As pessoas estão lá, tipo, doidona e só tá lá, tipo, não atire na cabeça. Desmembre-os. Desmembre-os. Qual a primeira coisa que você faz? Você atira na cabeça. Aí você fala, morreu. O bagulho vem pra cima e começa a te matar e é violento pra caramba, tá ligado? Não, se você for ver Dead Space, foi um dos poucos jogos de zombie de hoje em dia que realmente assustam você. Por causa que ele trouxe, vamos dizer, um ótimo estilo de jogo, cara, assim, de câmera do, podemos falar assim, do estilo do Resident Evil 5. Terceira pessoa. Em terceira pessoa, que seria a câmera, com a tensão que você sentia no Resident Evil 1, cara. Que eu achei que foi uma fórmula brilhante, cara, que eles fizeram. Eu achei que foi muito tipo show de bola mesmo, Dead Space. Você considerando ou não ele um jogo de zombie, pra mim eu acho que ele seria sim um jogo de zombie. Cara, pra mim ele é um jogo de zombie, já era. Ele tem todos os elementos zombies ali. E o pior não é isso. O pior assim que eles falam... Ah, mas o Resident Evil 1 ele não tinha que sobreviver. Toma aí, Dead Space inovou, mano. Ledog do mal, mano. Ok, continua. Fernando? Ah, estou aqui, voltei. Pra quem não sabe, eu tenho vários cachorros do mal. E eu logo mais implantarei T-vírus neles. Pra que eles fiquem imortais. E assim dominaria o mundo. Então, Dead Space é um marco na história dos jogos de terror e zumbis. Eu acho que, sinceramente, eles conseguiram inovar um novo ponto de adequação onde jamais vivemos um nível tão aprimorado de terror e sanguinolência e violência que veremos em jogos futuros. E Capcom vai tomar no seu cu, porque se o Resident 6 não tiver zumbi de novo, fica puto pra caralho, mano. É, o novo Operation Raccoon City lá não é zumbi. Ele é zumbi, sim. Aquilo pra mim é o lixo. É um zumbi. Cara, aquele jogo é foda, cara. Uma bosta, isso sim. Daniel, não é? Você não conta, você é bicho. É verdade, cara. Quem mais viu aqui, já viu o trailer, o gameplay? Porra, o jogo é foda, cara. Zumbis pra caramba. Likers pela cidade. Hunters. Porra, tem Tyrant lá, mano. Cara, tem tudo. Só não tem... Vai ser tipo um remake. Não, né, cara? Remake não. E você, Danilo, que tá tão quietinho aí no Resident Evil? Fala algum jogo aí, mano. Tá quieto. Danilo, fala alguma coisa. Você também é membro do grupo, Macarena. Alguém invoque ele. Alguém sumônio. Alguém deu spam. Fala aí, mano. Então, a nova série do Resident Evil, só esperamos que seja bom. Porque do 4 e 5 houve muitas reclamações. Ó, vou falar uma coisa. Até só demais. Pra mim, ó. O 4 foi um jogo foda, 5 foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, mas não foi um Resident clássico. E eu não sou chato, realmente a série tinha que evoluir. No 5 teve... Não vou apertar spoilers, mas tiver coragem pra caralho de fazer o que eles fizeram no final do 5, vocês já estão entendendo quem jogou. Na boa, cara, pra mim foi muito surpreendente, mas eu acho que aquela... Mas eu acho que ele ainda não morreu. É, você acaba de criar um spoiler, idiota. Eu falei que alguém morreu, não falei quem que é. Mas, ok, mas eu acho que o jogo já é velho, já é de 2009, todo mundo já sabe que o Wesker morre no final. Ou não. Ou não. Eu tenho minhas dúvidas ainda se o Wesker tá morto. Mas, ok. Ah, vou falar só uma coisa, só pra desmentir e acabar com a alegria daqueles caras. Eles falam assim, se você der um pause no vídeo e você vê o Wesker abaixa a cabeça e os mísseis não pegam nele. Eu paralisei o vídeo, deixei em menos... menor velocidade possível. Na hora que o míssil pega na cabeça do Wesker, dá um erro, ele pega, o míssil atravessa a cabeça dele, porque é muito rápido, é uma CG. E depois aparece, se você travar de novo a cena, ele tá sem cabeça. Ou seja, o Wesker foi pra casa do Barovsky, já era. Então, ou seja, mano, o Wesker não vai voltar mais. Se ele voltar um clone ou algo assim, cara, não vai ter graça nenhuma. Só vai ser pra encher linguiça, não vai ter mais graça. O Wesker de novo lá. Linguiça. Ah, Chris! Era engraçado, né, que pensando agora nisso, os dois anos que o Chris teve pra encontrar com o Wesker, o cara tomou bomba pra caralho, né, mano? Então... Que engraçado dele, porra, com uma bolha tá no pé. Tá fudido quando foi fugir de zumbi, mano. Zumbis malditos me pegaram por causa da bolha. Zumbis ninja, ah, mal posso ver seus movimentos. Claro. Se por acaso eu estiver no apocalipse zumbis com vocês e um zumbi me morder e tiver vocês pegar naquele negócio de me mata, na mesma hora, cara, eu vou morder vocês, porque eu sou assim, mano. Se eu... Mano, é tipo brincadeira, tá ligado? É tipo criança, mano. Tocou, já sou do outro time, já era, cara. Se me mordeu, mano, mesmo eu não estando morto, pra mim eu já sou um zumbi, cara. Já vou me acostumar com gosto de carne humana, então fujo. Fernando, seguinte, cara, se você for... Antes de você se transformar em um zumbi, eu já vou te matar. Eu não vou ter esse problema. Se sobrar eu, você, o Danil e o Danilol, eu mato você primeiro. Quer um momentinho com o Danilol, né, safadinho? Tá bom, parando. Ló. Tentar matar olha, você primeiro, hein? Olha, casal. Ah, moleque. Então, vamos... Ok, então, vamos para os últimos dois tópicos. Top 2. Vamos lá, então. Ai, minha perna. Puta. Nossa. Oh, my God. Ai, minha perna. Tá mordendo ele. O olho bati na minha... Porra. Run to the hill. Ai, que... Fuja para as colinas. Ai. Ai, mal... Malditos ninjas, mal posso ver seus movimentos. Ai, tá tudo. Ok, vamos finalizar então. Qual foram as cenas de zombie mais foda que vocês já viram? Deixa eu ver. É, a minha com certeza é a cena que aparece um cara muito legal, de 2 metros e vários centímetros, que ele tinha um sorriso estampado na cara, que parecia que ele queria me dar um abraço e que ele dizia a seguinte palavra. Mano, é o famoso Nemesis. Ele é muito incrível. Ele chega assim, você fala, olha, bichinho bonitinho. Aí chega, primeira cena que você vê, filho da puta. Tem um cara correndo e falando, Gil, ele vai nos matar, ele vai matar todos, fudeu, fuja. A Gil com a roupa de piranha dela, coloca a mão no do ladinho assim, no quadril, e fala, o que está acontecendo? Cai o Nemesis. E estoura a cabeça do cara, mano. Sabe o que eu acho mais da hora do Nemesis? Ah. Que ele é cheio dessas fitas. Stores! É claro! Mó da hora. Porra, cara, eu fico pensando como que, tipo, você não, digamos assim, você solta um monstro daquele na cidade, né, mano? Você, tipo, você faz o quê? Você coloca, tipo, o trinco assim, você coloca com uma cordinha, se esconde, tá ligado? Dele numa casa e puxa o trinco pro bagulho sair. Igual uma ardilha de lobo. Então, e agora, Danilo, fala a cena mais impressionante que você já viu em games de zombie. A minha cena, que eu mais considero que eu fiquei assustado da primeira vez que eu joguei, foi a última evolução do Nemesis. Cara... Muito tenso. É claro, o cara não deles. Para! Você fala assim, porra, você destrói a bazuca dele, aí você... Congratulations, ele perdeu a bazuca! Ele começa a ter tentáculos, cara! Ele não para nunca! Ele vai atrás de você na delegacia, fora da delegacia, no trem, fora do trem, na torre do relógio, fora da torre do relógio... E ele tem uma deserta. Tem uma deserta. Só voltava ele ter uma deserta, né, cara? É o primeiro e último boss que você enfrenta no jogo inteiro. Porra, ele é um dos poucos mestres Resident Evil assim que eu gostava, tipo. Que nem Resident 5 é uma bosta, né, cara? O Wesker assim é tipo, é muito foda, mas você chega no final, tipo, você pode derrotar ele em 30 segundos. Cara, o Nemesis, toda vez que eu via ele, era tipo, era assim, um corredor, só dava pra passar uma pessoa normal, e o Nemesis, tipo, era do tamanho de três pessoas, ou seja, ele ficava, ele virava um muro na porra do beco. Como que eu vou passar por esse filho da puta? O único jeito que eu passava assim por ele, ele me pegava pelo pescoço e jogava pra trás. Aí eu passava. Problem, Nemesis. Pra que ponte? Pra que ponte se o Nemesis está ali? Ah, ponte é para os fracos. Danil, a cena mais impressionante de game de zombie. Não foi bem uma cena impressionante, mas foi a cena mais WTF que aconteceu comigo. Eu tava jogando Left 4 Dead de boa na lagoa. E todo mundo sabe que pra sair tem que destrancar a porta, né? Então, veio um tanque do nada, misteriosamente, e me derruba a porta. Olha que coisa legal. E mata todos os meus parceiros. Isso foi uma coisa triste. Sabe por que aconteceu isso, então, né? Porque você fica jogando em site com cheat. Seu cheater de merda. Como assim, não, mas cara? Eu não tava jogando com cheater. É bug do jogo. Noob. Então, agora é minha vez de falar. A cena mais da hora que eu já vi assim foi, com certeza, no Left 4 Dead. Uma cena que foi, tipo... 4Kill, por causa que, tipo, foi a cena mais da hora que eu já vi. Tipo, tava tudo sobrevivente do lado do rio. E teve um corno, cara. Não, na boa, eu desacreditei quando vi aquela cena. Um Charger, velho. O dos sites educativos saiu correndo, mano. Mas do que bateu em um, voou os quatro no rio, levou todo mundo numa só, velho. Nossa, foi muito feel like a ninja, mano. Ô, louco, eu desacreditei quando vi aquilo. Acabou o jogo no primeiro mapa, se não me engano, foi Ride Rain ainda, se eu não me engano. Ride Rain. Guilherme. Nesse momento, aquele Charger tá com a carinha do Fuck Yeah. Com certeza, Charger, Fuck Yeah. Charger, yeah. Charger, yeah. Nossa, cara, mas foi muito só legal. Só que com um braço maior que o outro, né, na moto. Então. Aí pra vocês, assim, qual é o melhor jogo de zumbis pra vocês, assim? Cada um de vocês. De zumbi, cara, nossa, deixa eu pensar, por causa que de zumbi, pra mim ainda eu tenho preferência pela saga... Pera, eu quero me relembrar de um, falar de um jogo que eu adoro, que eu esqueci de falar, cara, Plantas vs Zumbis, cara. Esse jogo, esse jogo é épico, esse jogo foi parte da minha vida. Muito bicho. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar dele, assim, foi bem no lançamento. Aí eu coloquei a mão na facepalm e falei, ok, zumbis versus plantas. Que bosta é essa, tudo mais. Aí eu coloquei o joguinho, fui jogando, joguei uma vez. Tá, essa é a ideia, deve ser legal. Continuei e, cara, você se vicia. É um jogo muito irado. É o jogo mais viciante do mundo. A trilha sonora dele é muito foda, cara. A piada com zumbis. Tem um zumbi muito irado, cara. Eu acho que plantas versus zumbis... De viciante de games, cara, eu acho que ele só chega a perder pra Minecraft, cara. Minecraft ou Terraria, por causa que na boa. Plantas vs Zombies é um jogo muito viciante, é um jogo ótimo, cara. Na boa, foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida de zombies, cara. Bom, pra quem nunca jogou, vou explicar rapidamente, ó. Você, digamos, tem o seu jardim na sua casa... Os zumbis estão indo pra sua casa tentar te arrebentar, verdade, e você só tem plantas pra se cérebro. Defender. Pra você entender a ideia... Brain. Também, né? Arrebentar não vai ficar nada perto disso. Então, a ideia é o quê? Cada planta tem alguma coisa. Tipo, uma planta tira ervilhas e acaba com zumbis. Outra planta explode. A batata é um shield. Um muro de proteção. Tem várias outras coisas. Cada um tem... Tem seu estilo pra fazer uma estratégia. E tem vários estilos de zumbis. Tem o zumbi que vem com aquela vara, é tipo bagulho de Olimpíadas, que ele vem com aquela vara e pula por cima. Tem o zumbis que é um zumbi americano. Que é tipo escavador. É futebol americano, que é super forte. Sabe, eles vêm comendo as plantinhas e pode te matar. E é muito foda, e com certeza o final desse cast vai terminar com a música. Com certeza, por causa que a trilha sonora do final desse jogo é excelente, e eu curto pra caramba. E eu aconselho, quem nunca jogou, jogue, porque você não vai se arrepender. O Level 1 aprova esse jogo, com certeza. Se eu não me engano, tá baratinho no Steam. Se você tiver no Steam, foda-se, tá barato e vai comprar, tá? Compre pirata, por causa que ninguém vai ficar sabendo que você comprou pirata. Isso aí, Pirate Bay rola. Oh yeah. Então, Voltando à pergunta que eu tinha falado, então, qual é o jogo favorito de vocês de zumbis? Então, pra mim ainda, cara, na minha concepção, o melhor jogo de zumbi pra mim, com certeza, Whatever, Forever, pra mim será a saga Resident Evil seguido de Left 4 Dead. Não, peraí, qual Resident Evil? Existem vários. Pra mim, cara, como eu não joguei muitos, eu acho que o melhor pra mim foi o 5. Tá, você é eleitivo. Não, mas você falou pra eu explicar, agora tem que explicar. Mas por que eu gostei da saga Resident Evil 5 ao invés do Resident Evil 1? Por causa que, tipo, Resident Evil 1, cara, foi mítico mesmo. Foi um jogo ótimo, excelente, eu gostei pra caramba. Mas eu prefiro Resident Evil 5 tanto pela jogabilidade, que eu achei uma jogabilidade... Não, eu achei ela boa, só na parte de você ter que parar pra atirar, que eu achei uma coisa meio ruim. E a inteligência artificial, que é uma bosta, porque a Sheva é muito trouxa. Ela é burra. Não, peraí. Tem um problema disso, que a Sheva, ela é muito idiota, mas se você dá uma sniper na mão dela, ela consegue acertar um inimigo a 200 km, tá ligado? E sem usar a mira da sniper, cara. Ela tem uma mira muito filha da puta. Então, mas o jogo é muito ótimo. Eu curto pra caramba. E eu acho que muito vai marcar ainda muita história ainda pra frente, que vai alcançar as gerações mais pra frente ainda, por causa que é um jogo que com certeza fez história no mundo dos games. Fala aí, é um jogo muito ótimo, né? Um jogo muito ótimo, melhor de bom do que o equivalente do quadrado do cúbico redondo. Tá bom. Vamos aí você, Leitinho. Plants vs Zombies. Não tem nem o que falar desse jogo. Tá, fanboy. Daniel LOL? O jogo mais melhor de bom pra mim foi o jogo original de Resident Evil 2. Clássico ainda PS1. Pelo simples motivo de seguir do departamento de polícia para o laboratório da Umbrella. Oh, yeah. Cara, eu falo, é muito tenso. E para mim agora, claramente, é Resident Evil, mas eu também tô em dúvida entre o Resident Evil 2, 3 e o remake do 1. E quem nunca jogou o remake do Resident 1, sério, joguem, porque é incrível. Vale a pena. Se você tá querendo ler, o Resident 1 tem gráfico zoado, jogue um remake, sabe, que bate de frente algumas versões de jogo da nova geração, sabe, que tem empresas que não sabem fazer jogo de nova geração mesmo, sabe. Mas pra mim, eu acho que eu vou ficar com o Resident 3, porque Resident 3 tem muita cena épica, assim, sabe. Tem uma da Torre do Relógio, eu não vou ficar falando inglês, porque eu não falo muito bem inglês, tá, então fora os... Não fiquem bravos comigo, fanboys, vou ligar. Obrigado. Então, que é uma das cenas, sabe, eu acho que me marcou na infância, assim, que foi a cena de quando você pensa que salvou o jogo. Você vai, faz todos os enigmas lá, começa a tocar o sino, o helicóptero vem, a cena linda, em câmera lenta, a Jill sai, abre as portas, assim, sorrindo. Aqui, estou aqui! E o... Você tá lá todo feliz, né? Você escuta um filho da puta gritando Star. Filho da puta, você, a cena muda, tá um filho da puta com nossos foguetes e ele acaba como um helicóptero. Cara, tem muita cena foda no Resident Evil 3. Resident Evil 2 também tem muitas, assim, me deixa em dúvida, né? Mas pra mim, ainda sou muito fã do Resident Evil 3. E esse pra mim é o melhor jogo de zumbis que eu já joguei, por enquanto. Eu, consequentemente, diria que eu acho que depois de todos esses Resident Evil, os casos que Resident Evil foi realmente o jogo que mais marcou na área de zumbis, eu acho que logo em sequência, pra mim, viria com certeza Left 4 Dead, que todos aqui nós gostamos de Left 4 Dead, né? Não? Ou tem alguém do contra aí? Eu gosto de Left 4 Dead, mas pra mim não é um jogo que tem, digamos assim, um background tão foda quanto o Resident. É tipo, só tá lá, somos sobreviventes, sobrevivam do ponto A ao ponto B, foda-se. Não, o Resident... Então, eu gosto o legal dele que eu gosto, o que eu gosto dele pra caramba é o jeito de movimentação, o jogo dele, assim, eu acho muito show de bola. O que eu gosto dele é o modo multiplayer, que é bem diversificado, de você poder jogar com o zombie, cara. Que é uma coisa que, tipo, foi bem inovadora mesmo. Por causa que nenhum jogo online de zombie se jogava com o zombie. Nesse não, você é o zombie ou você é o survivor. que eu acho uma coisa que foi, tipo, bem legal mesmo, cara, bem da hora. E fora que é bem simples o comando dele também, é como se fosse como se fosse jogar um CS, cara, continua mesmo padrões. Ah, claro, aí você também tá forçando, é como você jogar um CS, por quê? É a mesma engine. Eu não vou explicar quem é engine aqui, no próximo cast, talvez eu falo o que é uma engine pra quem não sabe. Google Mas, responde isso. Tipo... Google responde isso. É, o Google responde isso, ó, Deus, grande Deus do Google. O que eu acho, assim, meu chato no Left 4 Dead é o seguinte, será tipo um tiro num zumbi. Às vezes é uma animação foda dele pulando pra trás, caindo no chão. Aí você dá outro tiro no zumbi, assim, aí o braço dele vai parar atrás das costas, assim, e a perna dele fica pulando e sacudindo no chão. É. Com certeza. É tenso. Então, vamos finalizar o cast, mas antes disso, os ouvintes que ouviram essa coisa, se vocês ouviram até agora... Se aguentaram até o final, né? Se vocês aguentaram até o final, por favor, postem seus jogos favoritos... Que de zombie, e também postem qual foi a cena mais impressionante que vocês viram. E nós vamos estar agradecendo. Ou que vocês vivenciaram nos jogos. Sim. De zumbis. Se vocês gostaram, por favor, divulguem nosso cast, que é um cast novo, Level 1. Divulga mesmo, passa pros amigos, por causa que nós vamos estar querendo crescer aí com vocês. Fazendo muito cast. É verdade, nota. Se vocês não gostaram, pode passar pros inimigos aí. Pensa nisso. Pensa nos inimigos. Pensa, eles vão ter que conversar porcaria também. Ah, então, forma de tortura. Não gostei. Caralho, escuta isso daqui, mano. Você vai gostar pra caralho. Tranca ele dentro de um quarto escuro, tá ligado? Aí você fode o maluco, velho. Entendeu? Por causa que a gente quer ficar muito rico e gastar a grana com maconha e puta. Não, brincadeira. Mas aí... Então, mas esse daqui foi nosso primeiro cast, desculpa por alguns erros, é que nós somos totalmente novatos no assunto ainda, mas... Newbies normais, mas é assim, galera, agradecemos a todos que ouviram aí, no próximo cast a gente se encontra, aqui quem falou foi o Levita, até a próxima. Aqui é o JF, não se esqueçam que os próximos casts serão mais aprofundados, esse foi quase o nosso beta. É o beta então, do alfa do até teste. Até mais. Do ômega. Exato. Então, como todos os desenvolvedores de jogos, a gente vai mentir e falar, não, era beta. No futuro, e no futuro olharemos pra trás e falar, nossa, a gente era ruim, mas seremos fodas um dia. Então, aqui é o JF, sobreviva. Aqui é o meu que mata, né? Aqui é o Danilo e até a próxima. Né? Então, galera, foi isso. Até a próxima. Envie seus e-mails e se Deus quiser, um dia nos encontraremos por again. Aí. Again. Again. You are dead. Cholesterol. You're dead, so it doesn't matter. clutter on my head. I'm gonna eat your brain. We are the undead.